Aqui em Jamantel 090, Mike Serra Golf. 90, na escuta do controle. Oi, Lércio, trip 5220. 7, 1 milho marcador externo, completo final, chame torre, agora na frequência 198.95. 118.95, obrigado. Torre Salvador, uma boa tarde, o trip 5220. Boa tarde, trip 5220, livre pouso de São José, vento 130 graus, 12 nós. Cruzado pouso, baixar travado 5220. Zero no solo 22, liberou a pista, chama o solo 21 décima 1. 21 não chamará. Controle Salvador, hoje é uma tarde aqui, 5474, tem informação. Triple 5474, essa identificação, forme no ponto da descida, voando o mare. Na flor de mare, conforme a instrução de consenso, estamos livrando agora 190 para 160. Gente, décima antena 050, confirma a velocidade de casa. Acelerar para 240, agora com 220. Gente. Para 5 minutos, 4-4. Tá 3-1-4-4, na escuta? Sendo identificação, voo ITAP desse, mantém 060, 3-1-4-4. ITAP na proa, desce 060-4-4. Trezando 44, desse mantenha 2000 pés. Trezando 44. 2000 pés, 44. Compre a restrição exata, pode descer para 2000. Sem restrição, desça direto, 2000. Direto 2000, 44. 3574, redução para 2209. 2204. Curva direita na proa 050. Direita 050, nosso limite. Leitor é para interceptar o localizador. Direita 3144, redução para 2209. 3144, 329. Vamos tráfego na posição de 3 horas. meia dúzia de milhas, passando 09. Controle Salvador, chega 6320, boa tarde. 6320, aguarde. Ruta 3144, vai trazer ação para frequentamento, curva esquerda na prova 035, limite ao curso localizador. Miranda 035, estado pelo norte, 3144. 6320, essa unificação, chegada à mar e desce, mantém o 050, ajuste altímetro 1008. 1018, corrige, 1018, ajuste altímetro. 5 pés, 50 no fundo 8, 6320. O trip 5474 completo, curva direita na proa 055 para o 055, trip 5474. Mantém 229 ou 3144? Firme? Mantém 029 ainda, 3144. Ativo 220, o tráfego do PSS está com 229 também, indicado. A gente vai ser número 1 ou número 2? Sou número 2. 3144. Atingiu. 050, 5474. 2000 pede autorizado, trip 5474. Forma estabilizado. 2000, forma estabilizado, confirmando só, ajuste. 1018, 1008, trip 5474. Agora, firme a velocidade indicada. Tá com 210, podendo aumentar. Ok, velocidade seu critério, seu agora, número 1 na aproximação, tráfego que com precedência não consigo ultrapassá-lo. Então, desde para 2000 pés, está autorizado. Velocidade seu critério, forma estabilizado. Forma estabilizado, trip 5474. Forma totalmente visual aqui no setor. Sete. A 3144 reduza para 1909. 199, 3144. Trip 5474, a proa foi a 055. O senhor está mantendo a 065. Nesta proa, o senhor vai ingressar na área proibida, conforme notando. A proa agora é 050. Ok, proa 050, tem um núcleozinho aqui na final. Sente. Caso não tenha condições de na proa 050, informa o controle para orientar. Ok, agora está ajustado aqui. 5474. Rutan 3144, pé direita na proa 060, forma estabilizado. Tem condições de interceptar nessa proa? Afirmativo, proa 060 vai reportar estabilizado. Passando a posição Conte, o Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, serviço radar terminado, 67 milhas, Guarda de Salvador, Santa Aracaju, 1903. 203, vento, muito boa tarde. Salvador, boa tarde, 163, não sei se foi. Canal 6315, autorizado direto Duna, desce para o nível 050. Bora Duna, desce ao 050, na verdade, tem que virar. Pesado, 35474, com capa vista. 35474, complete final do Cime Torre, 1-1-8-9-5. Torre Salvador, 1895, boa tarde, 35474. Boa tarde. Cordial, boa tarde, 35474. 35474, reporte marcador externo, baixada travada, altímetro 1-0-8. Estado 1-0-8, informando no marcador, 35474. Tan 3206, decolador 34, 109-8, controle. 98, boa tarde. Tan 3206, decolou, né? Tan 3206, boa tarde, contato radar, para o nível 370, saída mão. 370, na saída mão. Canamia 320, vou direto Duna, desça para 2000 PEI, 2808, autorizada a sinal LS, porta estabilizada. 1-8-9-3-2-0. Checando o marcador externo, 35474. 5474, livre pouso, 1-0, 1-5 graus, 12 nós. Livre pouso, 35474. Prossiga. Retornando para Salvador, inicialmente é região do CIA, e mantendo sua escuta. Tem, capaz de usar o campo e aqui no botão. 50 com 10, 1-5-0 graus, 10 nós. Boa, 7, 4, 7, 4. 1-1-8, 9. 18, 9, 5, boa. Torre Salvador, muito boa tarde, Altan 3144. Estabilidade LS, 1,5 do Índia Serra. Continue, aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre, tá? 3144. Batavo Lima, Juliette Lima, boa tarde. Autorizada a chegada a Bonfi, desça para 4.000 PEIs, vai descendo a 0-8. 4.000, Bolívia, confirmado, número 3 na aproximação. Salvador, Gol 964, informação, cargo. Gol 964, boa tarde, autorizado direto do Duna, desce para o nível 050. 050, vão de Duna, Gol 964. Direita, 1211. Direita, 3474. Semana 320, confirme pro Lula. Quatro. Solo, 3474. Torre, 3474, solo 219. Confirme. Solo, estamos chamando solo negativo, 219. 211. 211, obrigado. Pode ir, Silvio, 3000, 1863, confirme. Sam 3216, Centro Centro Recife, 1268, Cipe Alter, 12545. 2685, 2145, Centro Recife, Sam 3216. Alinhar e manter. Prossiga. Seguindo para sobrevoo na região da Liberdade. Sim. Grato. Lima de Leste, Lima, confirme o setor de desvio. Afirmativo, amigo, aqui à esquerda. Sim, capa de desvio, foi bom. Afirmativo. Decolagem autorizada, 140 graus, 12 nós. Ciente de decolagem sul 4089. 3 minutos. 2008, não precisa nem 190, vamos 4. Lode 008, boa tarde, autorizado chegada Mari, desce para o nível 060. Boa tarde, Mari, só confirmado o nível? 060. 060, 2008. Controle em Salvador, é o Cita Parra Meu Lima? Chega para Parra Meu Lima. Cita Parra Meu Lima decolou de animação, comprou de Serra em Deco Índia. Mantendo 500 pés, 3 a bordo, código alocado é o 0175, 30 pounds ali, mano. 4019, decola os 43, controle. 198, obrigado. Chama 198 azul 4089, boa. Avançando. Prossiga. Cliente do Triplo Papa Romeu Lima, passando agora Sierra Índia com Índia e seguindo DCT para Liberdade. Sim. O Papa Romeu Lima está sendo na área proibida? É, não confio, senhora. Está sendo na área proibida? Negativo, senhora. Que área proibida? Na... Sobre essa região, há um raio de 3 milhas. É, qual seria a proa ideal, senhora? Vai na proa 270. Proa 00. 270. Controle de Salvador, boa tarde. O azul 4089 decolou passando 2.500 pés. Dial. Azul 4089, boa tarde, contato radar. Suba para o nível 340, vai virar subida. Subindo 340, direto Lenda da Presente, azul 4089. O Papa Romeu Lima vai na proa 300. Romeu Lima na escuta? Tá na escuta do controle aí? Lima, copia o controle. Mensagem por Espera 2561. Espera 2561, autorizado chegada a Mari, desce para o nível 070. 070 na Mari, 2561. Controle o voo 964, desvio à esquerda, evitar formações, pro 40 por 15 minutos. Tem capaz de ver o voo do Gol 964, desça para 3.000 pés, desce no 08. 3.018 após o voo do 964. Papa Romeu Lima na escuta do controle. Na escuta, senhora. Foi mandado ir para a proa 270 devido à área proibida, o Papa Romeu Lima. 270, senhora, entendi 00. Retorno 152, autorizado a sua identificação. Controle Yankee, Ronda Tango, tá visual com o Romeu Lima. O Papa Romeu Lima está autorizado direto à Serra Zé Coimbra, atenta a tráfego a 3 horas a 3 milhas, batendo 500 pés. Sim, Romeu Lima. E 320 aos 46 direito, 121 no 1. Pronto, tropa de espera, tá 3806, comando de batalha, comandante. 210, desce na 4000, com o meu kit 2 no 200 mais. Lima, Juliette Lima, quantas milhas ainda matará essa proa? Ah, 15 milhas. Para prosseguir na descida, está com referência. Sim, capaz de vir o Vaipelo, Lima, Juliette Lima. É justamente a área que tem mais informação, é na área que pulou. Tem condições voado na parte de Rio? Provavelmente. Por gentileza, poderia confirmar nosso número para todos? Número 3 ainda. Obrigado. Salvador, boa tarde, passaria 2230, espera da 1-0. Mantenha o ponto de espera, 2230. Manterá. Oi, café, chega. 2345. Espera 2561, reduza para 2309. Reduzido. Volo 964, informa quantas milhas irá manter a proa. Curvando agora de direita na proa de zona, o voo 964. Sim, desça para 2.000 pés, adiciona 08, autorizado a final ILS, porta estabilizado, gol no 964. Portaria estabilizado, descendo para 2.000 pés, voo 1964. Lima, Juliette Lima, informe em intenção de pouso, pistoma 017. Dentro possível, 17, visual. Sim, Gente, então mantenha pro do VOR e reporte para o mandato. Boa. 05 aos 48, controle 198 com a viagem. 05, obrigado, boa tarde. Lima Juliette Lima, plano de instrumento cancelado, isonomia 48, está para 1510, adiciona 08, reporte rotatória visual com campo. Boa. Salvador, está 3805, passando 1500, pessoal, 380. Lima Juliette Lima, copiou o controle. Lima 3805, boa tarde, contato radar, suba para o nível 380, vou direto Leda. 380, direto Leda. Azul 4089, está no centro Recife, 13325 e alterne 1251. 13325, alternando 251, azul 4089, boa. Voo 2008, reduza para 1909, desça para 2000 pés, adiciona 08. 2000 com 1018, adiciona 9020. Faça um check no equipamento, não estou entendendo absolutamente nada da transmissão, ok? Faça um check e retorne na frequência da torre. Táxi autorizado, chame para ingresso, Índio November Alpha. Pode mandar ingresso, November Alpha. 2230, alinhar e mantém. Ali mantém 2230. A 67 milhas no sul de Salvador. Foi Mari, chegada Mari, reporte ideal de descida. Acompanha a vista, Lima Juliette, Lima. Gente, agora tem mais diferente, Lima Juliette. É 315 ao 50, direita, 1211. Direita, Fox 211, e é 311. Lima Juliette Lima, dessa para 1500 pés. Passando para 1500. Voo 2008, autorizado a chamar LS, reporte estabilizado. Estou estabilizado, direto. Autorizado para seguir na descida, 2561? 2561, desça para 3000 pés, adiciona 08. Quando mantém o eixo de fora, é 4000, depois vai. A massa do controle é essa? 150 graus, 12 nós, afirmativo, decolagem autorizada. Está iniciando no 102, 23. Esse que me chamou foi o Clube Romeu Oscar, não é isso? Porque a transição está muito ruim, o Clube Romeu Oscar, porque está muito ruim mesmo, não estou conseguindo entender praticamente nada. Salvador, boa tarde, Lima Juliette Lima. Juliette Lima, reporte final de 3 milhas, capteiro no 7. Obrigado. Oi, Juliette Serra, Libertad, chame para ingresso. Oi, Salvador, boa tarde, 964, Duna estabilizado. O 964, continue e aguarde autorização de pouso. Pelo meu Oscar, ainda a transmissão está muito ruim, ok? O senhor quer acionamento, é isso? Ok, está livre, chame táxi. 2230 ao 52, controle 198, boa viagem. De 3 milhas, o Lima Juliette Lima, passar para lá. 360 com curva à esquerda, Lima Juliette Lima. Boa. Tem tráfego ali lá. Confirme? Tem tráfego. Tráfego da 1-0, aguardando autorização para pouso. O gol. Obrigado. Chega nessa 1-1-5-2. Está livre dos desvios, inicialmente mantendo nível 050 e após desvio voe Mare. Livre pouso no 0, no 40 graus, 12 nós. Livre pouso no 0, com 964. Informação Citation, à sua esquerda, efetuando 360 com curva à esquerda aqui, não interfere. Certo, obrigado. Romeu Tango, não recebo transponder. Lulima Tango, livre acionamento, chame táxi. Não recebo transponder, confirmo posição. Tá, em cima do bairro da Liberdade, cliente da área restrita, não vai ser cliente. É. Eu quero 2561, desça para 2000 pés, autorizado a chamar ILS, porta estabilizada. 2000 pés, porta estabilizada, 2500. Então, 3805, São Centro Recife, 13325 e Alterne, 1251. 3325, 25, quando está mais? Gol, não é isso? Que retaguarda, ingresso final no 7, a retaguarda do mesmo, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Atua. Controle Salvador, boa tarde, passarei 2230, decolado na sua escuta. Passarei 2230, contato radar, pode 4000, curva direita, sai da árvore. Agora, direito, perfil da árvore 2008, reduza para velocidade de aproximação, segue tráfego nacional com 1920 graus de fim, complete final de chame torre 1895. Opa, já separação com gol. Lima Juliette, Lima. Salve Salvador, é o Papa Romeu da Mendes, e faça 3, continua, tem livre pouso, pista 97, 140 graus, 12 nós. Possível, vou até no meio da pista. 2008, continue a aproximação, reduza na medida do possível, tenho Citation 550, já autorizado o pouso final no 7, ok? 2008, aguarda a pista livre. Azul 4196, boa tarde, autorizado direto e TAP, desça para o nível 060. Confirme a prova pro 4196. Proa de TAP. Proa de TAP, 4196, tá aqui, Vitor? 060. 060, 416. Salvador, está no 45 para finalmente, sobre o Vasco. O vento no 50 graus, 12 nós, muito grato. 1018, livre e pouso, chino zero. Livre e pouso, chino zero, 0. Lima, Juliette, Lima, solo 57, iPad 5. Gente, livre à esquerda, aguarde para ingressos pro Lima, Juliette, Lima. Não, livre à esquerda, livre à esquerda e aguarde para ingresso. Eu tenho uma aeronave no Pat 4 para ingresso na pista. Novembro XZ Tango. Novembro XZ Tango, o senhor já copiou? Então no 2-1-1. No 2-1-1, Tango. O Índia Novembro Alfa autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. O Índia Novembro Alfa. Matango é a Torre Salvador. Quem tá pronto pro táxi? Livre táxi, chame para ingresso. Na bata. 408, Solo 58, direito no 2111. Fazendo 1, 2008. XZ Juliette Sierra, ciente, mantém a posição. Maquinaldo, Força Aérea 2561. Força Aérea 2561, no completo sinal de Cime Torre, 1189. 2895. Salvador, Força Aérea 2561, estabilizado a final. Livre decolagem, Índia November Alpha, pista 97, 140 graus, 12 nós. Livre decolagem, 97 para o Índia November Alpha. Nós, Salvador, muito boa tarde, é o 35486, no ponto de espera pronto. Boa tarde, Trip, mantenha o ponto de espera. Mateada. Oi, Salvador, passagem 2561, estabilizado na final de gerência. 2561, não continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguarda a autorização, 2561. Mantenha o ponto de espera, Zulu, Lima Tango. O FZ e Juliette Sierra, está pronto para ingresso? Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 1-7. Cabeceira 2561, cheque o trem, livre pouso 1-0, 950 graus, 10 nós. Baixado, instalado, livre pouso 2561. Autorizado, sinal LS, pode estabilizado. Ok, deixando a 2 no pé, 1-0, 1-8, livre de restrições, fora estabilizado. Tem escuta da torre, curva à esquerda, ingressa a perna contra o vento da pista 10 e aguarda para o cruzamento Índia November Alpha. Curva à esquerda, ingressa na perna contra o vento da 10 e aguarda para o cruzamento Índia November Alpha. Torcera 2561 para informação, senhor Cessna, 150 à sua direita, mantendo a perna contra o vento da pista 10, ok? Não irá interferir. 2561 confirmando livre pouso 1-0. 1-5-0 graus, 12 nós. Gente, livre pouso, 2-5-0. Serra, mantém a posição, aguarde para a decolagem. Salvador, o azul 41 no meia, poderia voar para o Duna? Solicitado Duna, azul 41 no meia, reporte estabilizado. Duna, agora estabilizado, 41 no meia, bravo. 2360 com curva direita, reporte nova, perna contra o vento. Retorno 360 com curva direita, vindo November Alpha. Bravo, Serra Serra, prossiga. Como o LC, eu vou local, seja ali em Veracruz, está frente da área restrita ativada. Batendo a distância, está na praia de Veracruz, 500 metros, não se gente, mantenha-se condições visuais, posiciona 08, reporte através do farol da barra. Através do farol da barra. Edu? Netuno 152, passou a posição Mari, da melhor de descida. Netuno 152, desça para 6 mil pés, posiciona 08. Sempre 3 mil pés, 108, ajuda. Edu? Okay, good. tá livrando na Eco, 25261. 2561 ao 03, livre à direita, mantenha a minha escuta, reporte na Delta para o cruzamento da pista. Tá na Delta para o cruzamento aí. Unidade 9M Alfa da presente, autorizado com Bruna Norte, cruzamento do campo. Autorizado o cruzamento do campo para o Unidade 9M Alfa. Eco 190, cruzando nível 060 para 2000 pés, rumo Nordeste. Ciente do tráfego, sinal visual. Marquesway, Juliette Sierra, para informação, tenho César na 150 agora cruzando o campo. Não interfere, decolagem autorizada, pista 17, 140 graus, 10 nós. November X-Way Tango, pronta a decolagem autorizada. November X-Way Tango, da presente está livre a decolagem com Proa Norte, o vento 140 graus, 12 nós. Para informação, eu tenho um César 150 agora, já cruzou a pista na 028, não interfira, mantenha a minha escuta. Reporte fora do solo, November X-Way Tango. Fora do solo, inicia da presente com Proa Norte, November X-Way Tango. Dia November Alpha, mantenha Proa Norte, chame controle 198. Vai manter Proa Norte, vai chamar 198, obrigado. Kilo Romeo Oscar, autorizado ingresso, pista 97, reporte alinhado e pronto. Zé Juliette Sierra, decola ao 05, mantenha a proa até 3.000 pés. E chame o controle em 198, Zé Juliette Sierra. Manterá a proa até 3.000 pés, então chama controle 718-95. 198, Zé Juliette Sierra. Estou em November X-Way Tango, decolado com Proa Norte, na sua escuta. Gente, já estou visual, mantenha a Proa Norte na minha escuta, November X-Way Tango. Mantendo a Proa Norte na tua escuta, Tango. Trip 5486, alinhar e manter puxo no zero. Alinhar e manter na zero, 86. November Alfa, boa tarde, mantém as condições visuais, puxo no zero no 8. Condições visuais para o índio November Alfa. Conselho 2561 está pronto para o cruzamento? Ah, vai para parte da autoridade, 2561. Ah, ok, vai para parte da autoridade. Ciente, mantém a posição. November X-Way Tango, mantém a Proa Norte no controle 198, estou agresso. 198, Tango. Agora, Miguel. 152, desça para 2.000 pés, autorizado a sinal LS, porta estabilizado. Autorizado, Duna da presente. 102.000 pés, Duna, autorizado o procedimento, Netuno 152. 35486, mantém a posição, devido ao tráfego decolou da 17, com Learjet. Está fazendo uma saída conflitante com a saída MOMA, que aguarde e mantém a posição. É. Aproar agora o... Paripe, senhora, está autorizado. Kilo Romeo Oscar, livre decolagem, pista 97, 150 graus, 12 nós. Condições visuais, posição 0 no 8, autorizado direto Paripe. 0 no 8, agora para Paripe, 90 FC. Bravo, Serra, frequência livre. 486, livre decolagem 10, 140 graus, 12 nós. Nesse ano, 5486. O Zulu Lima Tango, autorizado ingresso, pista 97, reporte alinhado e pronto. Era pronto para 3283. Alinhar e manter 3283. Alinhar e manter 3283. Quilômetro Oscar, decola ao 08, mantenha a proa sul e chame o controle 198. 198. área de manutenção quilonáutica. Quilo Romeo Alasca, boa tarde. Mantenha as condições visuais, altíssima 018, está sem área proibida. Gente, autorizaria o Quilo Romeo Alasca direto 4500? Realmente está autorizada a proa 220, 4500 pés do Quilo Romeo Alasca. 4000? Se o meio não interfere, chame o controle 198 até o regresso. Uma boa viagem. Muito obrigado, senhor. Boa tarde. 4510, hoje chama 018, quilo Romeo Oscar. 4230, 4500, quilo Romeo Oscar. Boa tarde, Trip, mantém o ponto de espera. Espera. Corre, o número 1895. 1895, 4190. Atalho do 2230, chama centro Recife, 13325 e alterne 1251. Muito boa tarde, sou 4116 a 6.5 milhas da capital. 2230, na escuta. Passarela 2230, chamo centro Recife, 1288 e alterne 1260. 288, 260, boa. Passarela 1885, informação de fora. Passa 220, descendo 160. Papá Romeu, X-Ray, Juliette, Sierra, chame Sandro Recife, 12685 e alterne 12545. 12685, alterne 12545, Papá Romeu, X-Ray, Juliette, Sierra. O canal 6326, sua identificação, autorizado direto Duna, desça para o nível 080. Direto Duna, identificou, descendo para o 080, 6326, canal. Gol no 885, desça para 4 mil pés, ajustando a 018, autorizado chegada a bom. 4 mil pés, ajustando a 018, autorizado chegada a bom. Gol no 885. Controle, o novembro é que aceitamos? Prossiga. Novembro é que aceitamos, senhora. Está autorizado, vai sobrevoar agora a Ponte de Aratu. Após, vai sobrevoar a Ponte Nova. Após, Fralda Barra. Na sua escuta, novembro é que aceitamos. Gente, meu nome é Cleitão. Controle, o Yankee Romeo Tango. Prossiga. Passando plataforma, seguindo para pouso no Sierra Índia com Índia, na sua escuta. Gente, Yankee Romeo Tango, reporte visual com o local de pouso. Reporte visual, Tango. Controle Salvador, boa tarde. Gol no 164, 350, na Maré. Gol no 164, autorizado chegada a Maré, desce para o nível 090. Descendo 090, no 164. Controle, trip 5486. Da saída Momo, Batap. Trip 5486, contato radar, acima para o nível 200, saída Momo. Gente, 200, Momo. Voo no 885, reduza para 230 nós, número 4 na aproximação. Voo no 885, controle. 885, reduza nós. Gol no 885, reduza para 230 nós, número 4 na aproximação. Reduz, 230 nós, número 4, gol 885. Vai na escuta. Ajuda. 98, bom tempo, bom trabalho. Bom trabalho. Controle, gol no 164. Gol no 164, autoridade direta ITAP. Direto Itap, 164. Só para a nave que decola e o avião que está pousando. Ok, está presente e autorizado com proa do corredor forte, o cruzamento do campo, Zulu Lima Tango. Gente, o Lima Tango, o seu corredor forte no meu pé. Quando possível, autoriza a transferência. Série 2561, agilizando na medida do possível, autorizado ingresso na pista 1028 para o pátio de autoridades. Força Aérea 2561. É, o ingresso do pátio de autoridades. 4196 aos 13, direito no 2111. Direito no 2111. Salvador, está 3283, vai falar. Está 3283, boa tarde, contato radar, se for para o nível 360, sai da água. Darbo, subindo o nível de voo 360, solicita Eletra, tá 3283. Obrigado, Eletra, tá 3283. Vamos de direto ela, Alfa 3283. Kilo Romeo Alfa, está autorizado direto de cima. Sinai 6326, desce para 2000 pés, existe uma 018. Autorizado a Sinai LS, porta estabilizada. Eu tenho 19,8, grato. Sinai 6326, desça para 2000 pés, existe uma 018. Autorizado a Sinai LS, porta estabilizada. 2000 pés, porta estabilizada, 6326. Netuno 152, complexo final de Semitorre, Uno 1895. Chamará 2-119-318-95, grato. Controle Salvador, Papá Romeu Zulu Limatango. Papá Romeu Zulu Limatango, mantém as condições visuais, existe uma 018. Quem é que é listado no 018? Controle 5486 da tripa de Boabatap, está presente? Controle Salvador, Netuno 152. Netuno 152, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Sente, aguardando a pista livre. Está presente 299. Sete, inicialmente mantém o corredor forte, Zulu Limatão. Quem é que vai manter o corredor forte? 299. Para 4000 pés, existe uma 018. 4000, 018. Trolley, o Yankee, Romeu Tango, seguindo para pouso no Serra Índia com Índia. Sente frequência livre. Livre, Tango. Papa Tango, Oscar, Papa Golf, decoração para sequenciamento. Curva esquerda, proa 010, limite localizador. 010, limite localizador, Golf. Tuno 152, livre pouso, pista no 0, nota 30 graus, 12 nós, o ajuste no 08. Autorizado pouso, Netuno 152. Siga. Está autorizado seu ourinho, o November Excito. 98 graus até o retorno. Professor, quando você viu ele matando, solicita direto ao destino.